Artigos originais. O ensino da administração, práticas pedagógicas e seus impactos no desempenho profissional na visão dos formandos de graduação em administração de uma instituição privada na cidade de Porto Alegre, RS. Autor, Joni Pereira Moraes. Autora, Clarice da Fontoura Paim. Resumo. Este artigo discute quais práticas pedagógicas devem ser aplicadas no curso de administração e de que forma o desempenho profissional é afetado de acordo com essas práticas, na visão dos formandos de graduação de administração de uma instituição privada na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O referencial teórico é embasado por diversos autores, dentre eles está Actufi, 2005, que afirma que o ensino da ciência administrativa deve voltar-se mais para a mudança do que ser um método de reprodução. A abordagem utilizada é a qualitativa e a pesquisa tem como instrumento de coleta de dados um roteiro semi-estruturado. Palavras-chave: administração. Prática pedagógica. Alunos formandos. Desempenho profissional.